Azul 2774. Tá 7 milhas para Coral, serviço radar terminado, chame Léo, frequência 1201. 1201, bora. Ouro 098, direita proa 060, desça para 2000 pés, tem como limite localizador. Ok, 060, 2000, limite lock. Com 098. Paulo, Rio, na Deus, me quero para o táxi, 3 a bordo, 3 horas e 5 minutos, 89 graus. 9890, aprovado o táxi, até o ponto de espera do 10, que é táxi Índia. No ponto de espera, torre 1 no 8.95. Ou ajuste 10 no 6, tem um bom voo. Boa noite. Muito obrigado, cadê no ponto de espera do 8? Estamos fazendo o mínimo, já vai parar já. Já tá. Entendi. Então tá bom, velho. Bom, no S68, sala 56, direito no 219. 219, obrigado. Esse trem, 219895. 295, obrigado. Voador, boa noite, bom, no 868, livrão. 868, 1868. Boa noite, bem-vindo, táxi de Alfa, Juliette, segue até o portão 01. Alfa, Juliette, portão 1, bom, boa noite, mestre, obrigado. 45. 2545, obrigado. Uma boa noite. Tô com 098, direita 080 para o localizador, livre LF e aguarde transferência. Aqui aguarde transferência, direita 080, livre localizador, 098. Positivo, descida para 2000. Boa noite, Santana 3600, estabilizado no ILS, pista no zero. Sente, boa noite, 3600, avistado, livre pouso, 170 graus, 079. Livre pouso na pista no zero, Santana 3600. 98 ali, não tem? Interceptando o ILS, o Passaredo 2224, controle em Salvador. Passaredo 2224, na final, checa o trem, torre 1-1-8-9-5. Checará o trem, torre 1-8-9-5? Afirmo. Afirmativo, já estou até daqui a pouco, Passaredo 2224. É. E Salvador, boa noite, Passaredo 2224. Embaixo travado. Aguarda a pista livre, informará que pôs o baixo travado. Passarei para 3224. Rio 9890, vento na 60 graus, 079, decola de autorizado. Entendo a decolagem, 9890. Na 0 decolou 01, chama o controle no 0080. 0080, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Rio 9890. Vocês frequentam na sua escuta. Rio 9890 ao controle, meu cordial. Contato radar, passou 2000, gira direita, após, voando Leda, subindo sem restrições. Passou a direita para o Leda, 19812. Interceptando o localizador, revisou 10, gol 1098. 1098, ciente, 7 milhas e meia para o externo em aproximação, checa o trem, torre 1-1-8-9-5. 2-9-5, muito graças. 0 graus com 079, repouso na 1-0, tem repouso baixo travado, passarei do 2224. Salvador, gol 1098, passando dona visual. 3600, posição 123, 13. Isso, a 13, vocês possuem remotas aí do quadro principal. A 13. 13, obrigado. 2224, solo 04, libera a direita, chama solo 1211. Direito 1211, 224. Nossa, 3224, liberou, boa noite. 3224, bem-vindo, boa noite. Alfa, Juliette, posição 08, do quadro principal. Alfa, Juliette, 08, 224. Travando externo, 098. Gente, voo no 098, livre pouso no 0, no 50 graus, 0,6 da noite. Livre pouso no 098. Rio 9810, chame Recife, 1251. 1251, obrigado. É, eu tenho aqui no sistema, é a posição 08 do quadro principal, passarei 224. Boa noite, 98, boa noite, bem-vindo, táxi de Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, a posição 3, a velocidade da nave. 3152 é o controle de Salvador. Tchau. Ajuste agora 1096, desça para 4 mil pés e foi direto Duna para a aproximação ILS. Duna 4096, tá? Azul 6908 é o controle de Salvador. Ajuste no 0 no meio, desça para 5 mil pés e foi direto do Duna para aproximação ILS. É o número 2, tráfego à frente, que acredito esteja no seu ticket, 13, 12 milhas e meia, aeronave da SAM, é o número 1. Cadê? Solicita uma B inicialmente de perfil, descendo para 6000 ou 6908. Certo. Lembrar um PCU aqui, o 6908. Livre. E a gente vai na proa 0508. 3152-2000, autorizado o final S, então 3152. 3000 autorizado, forma de espelho para 045, aproximadamente 20 mil. Vai interceptar, né? Azul 4107, boa noite. Esse Matanha 4000, estado 2016. Vou direto do Truna, aguarde para o segmento LS X-Ray. Acione o modo aí. 4000, voando Truna, pro ILS X-Ray, 4908, desse Matanha 3000. 3.6908. Boa noite, Zero Conquista, tá de cópia? Tô 6908, iniciei redução para 190 nós, esse da T2 não autorizado, o LS, interceptou o localizador. Estou vendo 6908. 5162, transponde, controle o Clarion 20.8. Confirmando nível 180, confere. 180. Chama em portão 8 quando for posicionar. Salvador, boa noite. Zero Portugal, 0201. Stand 1-1, information Bravo. Aliado, Red Republic Channel. Eu frequento mais level 370, que é no 0106. Ok, approach from the 3-7-0, alert copy. direct copy. Portugal 020, atenção motorista, Montelego 370, route up to 10 Natal, then up to November 873, follow Southern Route, to confirm 010, last third, departure, Pipuca departure, Jamo, and Zipar transition, Scott code 5166, control departure frequency 120.8. Enter 10, 16, runway 10, and facing at Pipuca departure, next to Zipar. And the squawk 5166, flatland route entering for November 873, and frequency departure 1208, please confirm. Your departure will be Pipuca Jamo departure, Pipuca Jamo, after Zipar transition. Okay, the Pipuca Jamo, then Zipar transition, airport channel 020. Okay, stand 11, report to right start and push. Okay, call you back. Do 4107, décima terra 3000, mas isso permanece no 096. 6000 no 096, 6908. Salvador, boa noite, Santa Televisão 152. Boa noite, Santa Televisão 152, cheque o trem, pouso autorizado, no 60 grau, 05 norte. Achar que Salvador, pouso 152. Salvador, o azul 407, pessoal pequeno de 18, entrando na formação. Apesar de vírus, reposte o ano direto do Duna. Reportar a mano do Duna, se passa. Atinge 3000, o 6908 da Azul. 2000 direto LS, Azul 6908. Para 2000, autorizado de LS. 868, sente a informação Charlie, autorização para Aracaju. 868, já aprovado 230 Aracaju, cópia? Pronto. Aracaju 230, rota conforme plano, decola no zero, primeira curva esquerda, após decolagem segue no perfil da subida Pipuca, Jamo, após Aracaju. 51167 transponder, controle opere 120.8. 230 autorizado, rota do plano de voo, decola no zero, curva esquerda, Pipuca, Jamo, Aracaju. 5167 no transpondo e controle de 71208. Confere na folha e chama quando pronto, deixa lá. Isso, na folha, obrigado. Torre, muito boa noite, o azul 6908. Boa noite, azul 6908, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Então 3152, salva os 2000, libera direito no 219. 1, 1, 1, 6, 1, 5, 2. Salve, Salvador, boa noite, tá entrando 152, boa noite, bem-vindo, Alfa, repórter, Juliette. Você está ganhando da Juliette, 3152. Do 4107, disse mantendo 2000 autorizado final ILS. 2000 autorizado final ILS, azul 4107. Salvador, gol no 170, 370, Campina Grande. Só um minuto, subida pouca, 1170. Pouca, obrigado, aguardo. Alfa Juliette, posição 12. Alfa Juliette, 1-2 é a posição, 3-1-5-2. As 6908, salas 29, libera direito no 2-1-1. 6908, bem-vindo, Alfa Kilo Pax 3. 1895. 1895, boa noite, obrigado, azul 4107. 08. Torre Salvador, boa noite, azul 4107, final ILS. Boa noite, azul 4107, continua a aproximação, reporta quando embaixo de trabalho, agora autorização de pouso. Azul 4107. Bom, Zulia Pere 120.8. Autorizado 370 para Campina Grande, Upper Zulu 90 Aerovia. Decolagem com curva esquerda, Puca, Jamo, Zipar, 5174, transponder de 1208, 1170. Portão 7, quando pronto, pessoal. Já mais. É o primeiro passo, já manda um minuto, virou um, já vai para o Puxa. Pois, está dando Puxa, virou tu zero, como está aqui. Se for puxa parte, ser posto ao 020. Bruno, escuta, mantenha a posição, prossiga na Alfa. Prossiga na Alfa e aguarde em Santa Juliette. Teve um remanejamento aí da sua posição, o 6908. Ok, permanece na Alfa e aguarda antes da Juliette, é o 6908. Está livre pouso com azul 4107. Afirmo, vento no 60 graus 08. Azul 4107. Livre pouso azul 4107. Azul 6908, está aguardando a Juliette, posição 01, está ocupada com o Versa Gol. Aqui vai ficar aguardando antes da Juliette, Azul 6908. Azul 1, 0908. 0098 Natal, som no cópia, prepare a subida pública. Do 4107, salas 34, direito no 211. Viva direito 211, no azul 4107. Boa noite. Boa noite. Solo Salvador. Boa noite, Azul 4107, Bruta Notícia. Bem-vindo, Azul. Táxi via Alfa Juliette para o Pate 3, 4107. Alfa Juliette, Pate 3, Azul 4107. Isso, é. Só reconsiderando, é Alfa Kilo, Pate 3. Alfa Kilo, Pate 3, obrigado, Azul 4107. Azul 6908. Pois é, eu. A informação que eu tenho aqui no portão 01, porém tem um tráfego da Gol no portão e o mesmo ainda não me chamou pro push não. Não teria outra posição de parada? Pois é, a questão da posição de parada, infelizmente, é coordenação com a empresa, com a Infraero. Eu só apenas repasso. Por mim, se eu já fosse minha autonomia, se eu já estava estacionado há muito tempo. Mas infelizmente. É, eu só repasso a informação do portão. Portugal 020, aprove o taxi. Um tiro road point, runway 10. Vai a taxiway India. Road point, call tower, frequency 118.95 and QNH 1016. QNH 1016, road point, runway 10. Vai a India. And the tower. Boa noite. Puxa o nexo do 1-8-6-8. Ok, 1-8-6-8 vai aguardar o tráfego da Portugal, trânsito em Cacalda, aposta ali 01 em Sintax. Positivo, aguardando a passagem do Portugal, aposta autorizada. Sugar C1 1-8.95. 1-8.95, obrigado. 4-1-0, volta via Fezulu 1-0, decola 1-0, primeira curva à esquerda, prefira subida Pucajamo, transição Zipar, 51975 transponder, controle APR 120.8. Natal 4-1-0, correto, portão 3, enquanto pronto, veja. Salvador 1170, puxa acionamento no 7. Autorizado, portão 7, em táxi, 1170. Vive, chama táxi, 1170. Portugal 020, good evening. Today it's line up and take off runway 10. Wind is 170 degrees, 08 knots. We will line up and take off runway 10, we are Portugal 020. Okay. Okay, good evening. Ano meia, voo 972. 6908, pode ingressar na Juliette. É, e assim que o voo iniciar o táxi, eu prossegue até o 01, né, Porsche? Essa da Taxi Gol 968, autonomia de 2 horas, POB 164, alterna Salvador. 868, direita Índia, até o ponto esperado no zero, lá com a torre Yuna no 895.016, ajuste, bom voo. Índia, 895, ponto espera, obrigado, boa noite. Índia, seus cabelos. Aguarde, no 098, aguarde. Portugal 080, Airborne 944, contact on the point control, 10.80, have a nice. 10.80, have a nice night. Boa noite, 968, quanto espera a próxima? Boa noite, 968, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero. O nome Puka Jamo, de parte do vídeo. Portugal 020, radar cam, taxi, climb, assim, flight level 370, Puka Departure. 370, Puka Departure, obrigado. Vai aguardar o voo? Bom, tá pronto, puxa. Gente, eu vou passar na cauda agora, tá autorizado, sempre tá, que 2228. Portugal 020, climb, mantém flight level 330, restrict by receive center. Wilco, climbing 330, I'm going west. Canal 6258, acione modo agente. Esse mantém 3000, ajustado no 096. O Canal 6258. Controle do 192, inteligência de esquerda, grupo projetado, informações. Apesar de vírus, voo no 972, é poste e voo no Duna. Coisa na Duna, 972, obrigado. Chefe táxi, 98, boa tarde. Autorizado direto Duna, o Chanel 6252. Salvador, Gol 1970, pronto, ponto 0190. Boa noite, mantém a porta de espera, Gol 1970. Mantém, Gol 1970. 1968, decolagem autorizada, 1960 graus, 0619. Decolagem 90, boa noite, 68. Lima 190, 970. É pro Duna, 972. Foi estabilizado, autorizado LS, 972. A autorizada para LS, 942. No ponto de espera com a torre em 1 no 8.45, o ajuste no 0 no 6, bom voo 2228. Contato no 098, 62 a bordo, 244, alterna Fortaleza. Olá, os 48, chama o controle no 2080. 2080. Boa noite, contato, firma atendido 230, na saída da PUCA, gol no 868. 230, PUCA. Gol 970, decolagem autorizado, no 50 graus, 0619. Lembra de decolagem no 0, gol 970. Azul 4062, acione identificação, deixe mantém altitude de 4000, ajuste no 0. O no 6, aguarde procedimento LS-3. 4000 no 0 no 6, informo pro 056, editando informações, próxima posição Mário, 4062. Azul 4062, autorizado desvios, após desvios, voe Duna. Após desvios, autorizado Duna, 4062, obrigado. Cá. Ok, enter main April and report finish. Ok, enter main April and report when finish control, American 230. 1970, decolou 52, chama o controle, 9080, bom voo. 208, 1970. Salvador, Bono 1970, decolado, boa noite. Boa noite, contato com o 370, na saída Puca, com o 1970. Puca, saída 370, 1970. É a Portugal 020, contact sinal receive center, frequency 125.45, if unable 126.85. Backup 1268, solicita 190 como final.